Sim, nós poderíamos começar fazendo assim para vocês uma colocação assim de como é que começa a vida de uma pessoa. Bem, tenho a impressão que a vida começa logo quando há o, vamos dizer, a junção carnal, né? Quando há mesmo o ato sexual. Bom, eu tenho a impressão que a vida começa de fato quando o óvulo é fecundado. Justamente após Certo? E para que isso aconteça, precisa haver a conjunção carnal. Aí vamos admitir. Tanto que a igreja é contra o aborto, exatamente porque já considera uma vida. É o início, é o quilômetro zero da vida, né? É o momento que parte. a igreja permite Daí nada mais evitar é do que filho. evolução. Evolução intraútero e depois a evolução extrauterina, certo? Que começa com o nascimento, termina a fase embrionária e vai até o nascimento. Quando chega o nascimento, começa então a vida extrauterina, que é exatamente o dia que o indivíduo nasce, que a pessoa nasce, que começa a respirar, certo? É o dia que a criança começa a respirar, é o momento. Porque enquanto está na vida intrauterina, ela tem a circulação, embora com sangue por vezes diferente, mas tem a circulação relativamente dependente e sem respiração. Depois que nasce, então, é que há o início da evolução dos processos vitais de vida extrauterina. Mas você falou em igreja. A igreja não permite o aborto, permite evitar filhos, mas não com a pílula agora, como eles estão contra. É, não pelo seguinte, Permite com aquele porque calendário. é com o calendário. É, efetivamente, eu não entendo bem essa parte, porque eu sou pouco religioso e penetro pouco no âmago da questão. Mas acontece que eu acho uma coisa interessante. Porque se o homem teve capacidade de conseguir selecionar os dias férteis e os dias não férteis através da ciência, da tecnologia, enfim, dos aprimorados conhecimentos de ciclos, né, deveria também, não sei, porque dizem que, não entendo bem, foge um tanto do meu assunto, mas pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, a gente encontra o fato da pílula ser aquilo que se chama de um anovulatório. Ovulatório, Então, ele evita, evita, evita a formação do né, a óvulo. formação do ovo fecundado, talvez, né? Se não me falha a memória, porque nem todos Nem são todos, fecundados, é né? que são Há um escolhidos. número determinado dentro de um sem número que acontece na vida que não são capazes de fecundar, né? Mas, de qualquer maneira, é uma maneira de evitar o filho. Eu tenho a impressão que a É igreja uma não maneira. devia Eu tenho a impressão, proibir isso, mas, no é o entanto, é caso da gente proibido. ir a Shakespeare, to be or not to Tu viu, be, tu viu. ou proíbe ou não proíbe. Eu, pelo menos, sempre fiz força. Eu ia parar em dois filhos, mas lá em casa já houve três. E se eu não No caso, segurasse, tinha bem meia no meu dúzia, né? era quatro. Seriam quatro É, porque seria talvez aí ela uma meia perdeu uma. dúzia. E aí o problema se avolumaria, Eu porque acho que o está aborto é um começando a assassino. ficar difícil criar filho, né? O ato de abortar é um assassinato, quer dizer, um aborto provocado. Provocado. Mas de evitar não devia ser, né? Para mim, É a igreja porque está correta quando nisso, a gente eu não evita filho, entendi. a gente não está destruindo uma vida. A gente está É evitando evitando que que uma vida. vida se comece, que uma vida se processe. E no fim a gente pergunta, por que razão a gente não tem direito de evitar se a conjuntura atual está sacudindo na miséria a quantidade enorme de seres na face da Terra? Então a gente deve, por uma questão de religião, que eu acho muito nobre, muito bonita, etc., etc., aceito tudo, não é? Mas aceito a minha maneira. Eu não posso me conformar que a gente, por uma questão de religião, que, como disse, é uma coisa muito importante, a gente vai lançar à rua da amargura uma quantidade infindável de seres. Mas aí eu acho uma coisa chocante até. Não é? E o resultado é essa quantidade enorme desses pares sociais, né? E quanto mais de subdesenvolvido, pior. O problema é agravado. Mas Cristo mandou multiplicar, né? É. Deus mandou multiplicar, mas no momento... Mas naquela época, quantos habitantes tinha a Terra? Ah, mas a questão é que... Nos últimos 20 anos duplicou, mas daqui a 10 anos vai duplicar de novo. Que pensar é que a Bíblia devia ser um livro seríssimo, um livro que prevesse tudo isso, que fosse estudar essa explosão demográfica, esse negócio todo. Mas não previu, né? Não previu. Olha a falha da Bíblia. Não previu. Porque a Bíblia foi muito mais tirada de fatos, a meu ver, do que qualquer outra coisa. Sim, fatos da época, né? E você vê o seguinte, a Bíblia se reporta exclusivamente àquela faixa, né? Da Síria antiga, da Caldeia, né? Isso aquela zona de Nínive, de Ur. Isso é o Velho Testamento mais, né? O Velho Testamento agora está superado completamente. Não se fala mais. Não se fala mais, nem a religião quer saber mais de nada. Mas a Bíblia tem razão. Ninguém, né? Fala porque... Que até as cavalariças de Salomão já foram descobertas, né? Sim, tem alguma coisa. Não, e até o resto no Monte Arará. No Monte Arará, né? No Monte Arará. Alguma coisa. Lá ao norte do Tigre, do Eufrates. Eles fizeram um arranjo, eles fizeram uma... De lá para cá, muita coisa ali deve ter existido. Mas a gente estava conversando sobre o quê? Sobre família, não? Sobre família. Sobre família. Vai derivando o assunto. E aquela velha história que a família ainda é a célula mater. A célula mater da sociedade. Da sociedade, né? Célula mater da sociedade, então, né? Então você quis quando parar. Quando fenecem as estruturas familiares, começa a ver a derrocada política. É o que está havendo agora. Porque é o que infelizmente está havendo. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe. Passa a ser uma criadora, né? E o pai fica... Sustentador. Entra quase como Pilatos no crédito, né? Ele é pai pro forma. Né? É pai pro forma. Isso é um negócio desgraçado. E é autoridade, os princípios, o negócio está tudo embolando. Tá, eu fui uma vez, a única vez na minha vida que eu fui, isso entra no negócio de família e religião, etc. Que eu fui a um encontro de pais e mestres, que eu disse, Alessandro, Bartolomeu, meu filho era pequeno, tinha uns 10 anos, 12 anos, e uma turma, não foi a dele, deu uma alteração maior do mundo e ali criticaram, anarquizaram agora o professor, o diabo, lá veio o diretor. Quando o diretor chegou, foi recebido com os livros tudinho na cara dele. Então ele passou para cada um escrever mil vezes, devo respeitar meus professores. Aquela história que ele tem numa lista. Histórias. 500 linhas, 200 linhas. Isso foi na quinta-feira, vamos supor, no sábado, e tinha que entregar na segunda. No sábado foi a reunião, pais e mestres, coincidência. E fizeram ali, né? Primeira vez que eu fui. Cheguei lá, menino. Os pais, as mães e os pais em geral, caíram em cima do diretor, porque passou aquilo. Um dizia, o senhor passou mil vezes, o meu filho vai deixar de ir à piscina amanhã, porque tem que fazer isso. O outro dizia, meu filho vai deixar de ir à praia, ou de jogar o voleibol e fazer, porque o senhor passou esse castigo, eu acho que está errado, não sei o quê. Coisa. Aí eu pedi a palavra, né? Eu digo, eu tenho a impressão que os senhores botaram os seus filhos aqui nesse colégio, que ainda é um dos colégios que há um certo respeito, alguma coisa, que é Salesiano. Então os senhores acham que está certo isso? Eu não tenho procuração para defender ninguém aqui, não. Quando a gente escolhe, a gente tem que analisar. Meu filho não era dessa turma, porque se fizesse, se fosse, o professor passaria mil e eu botava mais mil de sobrecarga. Porque então tem que haver um respeito pelos mais velhos, pela não própria, disseram porque professor. É porque seu filho não é dessa turma, não? É, talvez seja assim, mas não disseram não. Então, vocês querem o quê, né? Aí uma disse, precisará ver, porque agora tem orientador, né? Orientador, não sei o quê. O orientador devia estar aqui para dar para dar sua opinião a esse respeito, que é uma coisa errada. Eu digo que talvez seja esse orientador. Essas inovações agora. Esteja fazendo tanto fumo de maconha, tanta alteração, tanto doente, tanto tarado, né? No tempo que se usava a psicologia portuguesa, com certeza ela funcionava, viu? Hoje em porque dia... Esse negócio de deixar... vamos acabar com essa história. Nós estamos vivendo, os pais hoje em dia estão vivendo em função dos filhos. É. Então você tem que fazer as coisas que É melhor para o filho, não se pensa em si mesmo não mais. Começa quando o filho nasce, porque a gente deixa de ser seu fulano de tal para ser o pai de fulano. Pai de fulano, hoje em dia eu sou demais, eu sou o pai de bacana. É o início, é a perda da personalidade quando o filho nasce. É, mas como é? Acabou-se, então a gente vive agora em função de filho. Vamos fazer isso com a do meu filho, fazer isso com a do filho. Ninguém pensa mais em si mais não. No entanto, eu não admito que ninguém seja um pai melhor do que eu. Tem que ser igual, né? Já recebeu a medalha de ouro? Não, ainda não, mas de mim. Não vai receber nunca, meu filho. Não recebe, não. Porque nem de sabão me deram. Mas só se vive isso. Porque, como é? Fazer isso, porque o filho não pode ser contrariado, o filho tem que fazer o que quer, o filho está aí a conclusão que dá. É isso. É preciso que a humanidade veja aí. Que o que a gente pode fazer, viu, Silêncio? Nunca fui, não. É preciso que a humanidade veja, que o pessoal entenda que o que pode ser feito, normalmente está feito. Agora, o que não é possível fazer, então não tem jeito de fazer. Psicologia, eu acho a coisa muito bonita, muito nobre, acho tudo muito bom, muito obrigado. Sou até benevolente para certas maneiras de algumas pessoas usar a cabeça, mas lhe digo sinceramente, tem certos momentos que eu não sei como a psicologia iria resolver essa questão de ação. Não digo contra, mas em benefício do filho, ou da maneira pela qual a gente tenta colocá-lo no seu devido lugar na sociedade. É uma coisa muito séria. Essa questão de drogas, de perversões, de N coisas que vivem cercando. É pouco serviço que nós não somos santos e nunca fomos. Nunca. Mas sempre dentro dos limites. Eu tive meu pedacinho rabo de diabo, minha pontinha de chifre de diabo, eu tive tudo, sim, isso, claro. Maris, joguei pedra. Aqueles irmãos aí diziam, você não passa. Eu passava, filho, não passa. Eu botei carburete em tinta, botei craque de massa embaixo de cadeira de professor. Eu joguei uma banana no exato, exato. Mas era tudo dentro do jeito. Bola de papel voava na classe. Não, a minha carteira era separada dos outros, do cantinho. Agora, mas nunca levei pão por causa disso, nunca deixei de nada disso. Hoje em dia, olha, minha filha, nós temos uma clínica, né? Não é com ele, é com a Rômulo, aquele Rômulo Alberto que eu queria trazer hoje, é dia, etc. E ela faz o doutor de pediatria. Pois chega o menino lá, só você vendo, a mãe não tem a menor autoridade. Autoridade zero. Zero. Chega o menino com a pé cheia de lama para a alcatifa, ele fica esfregando na alcatifa assim. A mãe incapaz de dizer, meu filho, não faça isso, né? E se a funcionária, a secretária, dizer, meu filho, não passa, não, é uma cara desse tamanho, filho. O outro vem correndo, alcatifa, com a lama, com tudo. Podia pegar um isqueiro meu lá dentro. Mas isso é função do século XX. A mãe chega e diz, eu não tenho mais. Chega a dizer, eu não tenho mais autoridade para esse menino. Eu deixo fazer porque mas eu não posso. Mas isso é consequência do século XX. É, mas é o quê? É a psicologia. É a sociedade de consumo. E o camarada tem que comprar tudo todo dia. Você muda os móveis da casa todo dia. Ou seja, minha mulher, eu estou nesse apartamento há 3 anos. Eu e minha senhora, uma filha médica e um filho dentista. Ambos noivos. A filha fazendo residência em ciências médicas. Então, vai em casa de visita. E meu filho passa metade do tempo ou no serviço, ou na casa da noiva, ou na brincadeira. Quer dizer, somos eu e minha senhora em casa. Ela acha que o apartamento já precisa pintar. Porque eu reclamei, mas essa parede já está suja, a gente podia dar uma limpadinha, pega a faxineira, passar uma bucha aí e tal. Não, é porque já está em tempo de pintar, nós já estamos aqui há 3 anos. A minha, quer dizer, ela já está influenciada pela sociedade de consumo. Você tem que gastar tudo que tem e ficar devendo o que não tem. Não é possível um negócio desse. A gente tem que segurar. Eu sou conservador. Pelo meu gosto, a pintura de minha casa, nossa casa, que foi muito bem escolhida porque eu quis de fato aquela pintura, eu planejei para durar 10 anos. Estou muito constrangido que não vai durar 4. Eu vou ter que começar a pintar. Agora, imagine que eu tenho móveis antigos, como você sabe. Eu tenho que tirar mil e uma coisas com móveis que não passam pelas portas, a não ser desmontados, e que não passam por corredor. Eu não sei como fazer a arrumação para pintar aquele negócio. Mas por que isso? Isso é a função dessa sociedade consumista. Ela só quer gastar, só quer consumir. Essa história de guardar, de conservar, isso acabou. Você vê que a criança hoje suja tudo, estraga tudo, pode os pés na cadeira. Ninguém diz mais que tire o pé da cadeira, nem que não faça isso que é feio. Essa história, não faça que papai do céu briga, isso é coisa que já era. né? Isso é para a minha época, a época de 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando eu tinha 5, 6 anos, não faço para o papai do céu ficar triste, desagrada a mamãe do céu, não sei o quê. Hoje em dia, manda para a lavanderia quando está sujo, tira o catifo e a cortina, telefona, chama o homem. Bom, ontem... Na verdade. É, nós, Balião, mas infelizmente... Você viu o que saiu ontem, acho que foi no Instituto de Pernambuco, já na conversa. O rapaz estava numa boate, a primeira vez que ele é boate, com essa moça, né? Uhum. E eu sei que pedi lá o uísque, e dava quatro, quando ele foi no banheiro, não sei como foi contar o dinheiro, tava, parece que eu tinha 100 ou 100 e poucos cruzeiros. Não se lembrou da história. Daqui a pouco ele viu um determinado cidadão. Entrou e se saiu com isso, né? Aí mandou pra ligação. Pai herói, era o pai dele, pai herói. Me alivia aí com uma cédula de 500 cruzeiros, porque eu esqueci o dinheiro, não deixei, não sei o que. Aí o pai mandou 1.000, né? Mandou logo 1.000, ele tava com outro. Mandou 1.000 de manhã. Aí ele disse, rapaz, você trabalhou muito, sabe? Eu tive que fazer um balanço da firma da nada. Ele disse, sim, foi pior ainda. Eu conheci um dia estudando na casa de um colega, ficou por isso mesmo. Nenhum falou a outro, entendeu? É, não pode. Quem tem rabo de palha, né? Poxa, não brinca com respeito. Fogo. Eu passei a noite todo um balanço, olha, foi uma coisa. Cheguei agora, os dois fazendo a barba no banheiro. Mas por falar nisso, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. O pai herói. Eu, por falar nisso, eu tenho dizem um amigo. Dizem que é verdade. O médico contou. Né? Outro amigo opera com o genro meu. Faz a equipe. Ele, o anestesista, forma a trinca de uma. Então, ele foi uma boate. Só tomaram dois uísques, cada um tomou dois uísques e tal. E quando veio a conta, ele chegou e disse, rapaz, 600. Quanto? 600. Esse divide pelos quatro, vê quantidade. Não, é 600 para cada um. Para cada um. E 2.400. 2.400. Não comeram absolutamente nada. Quer dizer, aí o camarada aceita, paga, não reclama. Reagir, então, não se fala. Não se fala mais em reagir. Reagir já era, como se diz na gíria, entendeu? E não é para chamar atenção. E o pior não é isso. O pior é que o indivíduo volta. Eu conheço aquela história que diz, bom, se você gostou, volte. Mas aí o camarada não gostou, mas volta. Volta. Então a gente se pergunta, antes de perguntar aos outros, por que o sujeito volta? É porque ele já está muito mais entrosado naquela chamada sociedade de consumo do que nos princípios que devem defender o patrimônio dele. Porque onde estão hoje R$200 amanhã já começam a formar o patrimônio do indivíduo. Então é muito mais fácil o camarada... É, ou muito melhor para ele gastar e se esquecer daquilo do que formar um dinheiro de economizar, porque um dinheiro vai desvalorizando, eu mesmo economizo, não tem nada. Poderia, para fazer a economia, eu admito a economia grande. Pronto, pegar um dinheiro assim, comprar logo uma casa, um troço qualquer assim. Mas para comprar, fazer economia de tostão, de coisa, não adianta. Antigamente a inflação come tudo. Eu vou dever, porque eu fico pagando isso e tal e consigo melhorar meu patrimônio. Mas hoje a dívida que o camarada assume tem uma proporção tal que ele fica praticamente tolhido em aumentar o patrimônio. Porque quando ele acaba de pagar, efetivamente o imóvel que ele comprou, vamos admitir até o carro, uma utilidade doméstica que ele haja comprado, está por um preço tal que às vezes o preço da financeira do tal crédito ao consumidor tão badalado que o governo vai pôr 10% de abatimento agora, digamos que seja 5% ao mês, vai dar 10%, 10% que é 0,5%. Então, se ele pagar 5%, vai pagar 4,5%. Quer dizer, isso é muito bonito, 10% de abatimento, de parece diferença, mesmo. Mas em realidade é 10% sobre o juro, então vai dar o que? 0,5%. E a porque, mania, por incrível que pareça, a mercadoria mais cara no país ainda é dinheiro. Como é caro se comprar dinheiro? É o negócio mais caro ainda, dinheiro. Porque o dinheiro é o elemento de troca, certo? O dinheiro é um elemento de troca, então a gente, para comprar dinheiro, a gente paga caro. Você paga mais caro por dinheiro do que por qualquer outra coisa. Não, eu acho... O automóvel, você te oferece o refrigerador, o liquidificador, não é? A televisão, vive aí propaganda, não, rádio... O que é disso outro dia? É de Moraes e outros. É de ia trocar o carro dele. Acabou de pagar o carro novo, dava mais ou menos, depois ele disse, eu vou trocar o carro, então ele disse, mas você sabe uma coisa? A gente, para ser pobre, gasta dinheiro, rapaz. É. Porque o rico compra à vista um troço, um negócio barato. Quem tem dinheiro mais paga barato, mais barato. Quem paga menos. Quem tem dinheiro paga e mais. E a gente, para comprar um carro com 24 meses, 12 meses, 20 meses, paga um juro. Isso aí, se é para ser pobre, gasta dinheiro. E é mesmo. Depois eu cheguei a essa conclusão. É. Aí, se você pensa que você compra um carro, você aluga. Quando você acaba de pagar, troca por outro. É. Aí continua alugando o carro, você não compra o carro nunca. Isso está descapitalizando, está descapitalizando o cidadão. Você vê, toda pessoa chega no consultório hoje, quando se dá preço, a pessoa pergunta, doutor, eu vou pagar isso como? Como vai? Diz logo, é imediatamente. Como eu vou pagar? Porque a gente não sabe nem ao menos dizer o que é que desejam. Porque pergunta, como é que eu vou pagar? E eu sei como é que ele vai pagar. Pagar é problema dele, o meu é receber. É receber. Que já é um problema grande, é né? É um grande problema. Já é um grande problema. Mas eu, porque normalmente o camarada quer forçar a barra. É. Quer dizer, cada mês que ele fica me devendo, eu estou perdendo naquela dívida que ele contraiu 5%. Então eu estou achatando o meu trabalho depois de executado sem haver recebido. Não é? Cada mês que passa o negócio vai achatando. Porque diminuição de preço não aparece. Agora o aumento, isso é uma sequência, é uma progressão geométrica. Esse agora, voltando, vamos voltar um pouquinho à família, eu não sei se é a sua opinião. Eu sempre gostei, até hoje eu ainda faço com esse último filho, com esse mais novo, que ele andasse com dinheiro no bolso. Eu sempre dei bastante dinheiro a ele, porque eu fui criticado várias vezes por colega, por amigo, dizendo, ah, você dá dinheiro demais ao seu filho, não sei o quê. Eu digo, mas eu acho o seguinte, que eu dando dinheiro a ele, ele hoje tem dinheiro, amanhã ele vai fazer força para ter. Mas você está raciocinando. Eu não gosto de acostumar. Termos atuais. É a tal nova sociedade de consumo. Não, eu não quero acostumar. Antigamente, eu não quero nós, acostumar nisso, não. Porque amanhã com tudo que vier. Nós né? fomos criados. Eu tenho uma maneira de pensar diferente, né? Viu? Nós fomos criados sem pensar em produzir. Nós só pensávamos em economizar. Hoje a sociedade de consumo é diferente. Ela tem que pensar em produzir. E não em economizar. Economizar é uma consequência. É o que se dá do, da produção dia, do excesso. Hoje em dia, normalmente, só, hoje em dia, normalmente o camarada só economiza a sobra, se é que sobra. Antigamente era diferente. O rico ganhava 100 mil reais por mês, aquela, o padrão antigo, 100 mil reais por mês, ele tinha que guardar 2 ou 3 mil reais. Hoje é diferente. Hoje eu sei para economizar 5 mil ou 10 mil, você tem que ganhar 80 mil, 100 mil, 200 mil. Ainda diz, não, não conseguindo você fazer um pé com ele. Abro a carreira de poupança. O que é que adianta eu abrir uma poupança e botar 2, 3 mil cruzeiros por mês? Não vai resolver. A poupança nada. Hoje. Eu a acho poupança. Que não é. Ou se eu pudesse botar de 20 em diante, então você vai botar 2 mil cruzeiros. Não, eu boto. Isso eu posso botar. Eu boto. Quando chega no fim do mês. Mas botar para quê? Viu? Que eu saldo meus compromissos de final de mês, que eu saldo meus compromissos do começo do mês. Eu faço aquele mini balanço, então eu examino as minhas contas correntes e tal, tenho um livro, tomo nota daquilo tudo. E se houve alguma sobra, eu ponho na cadeira de poupança. Vou dizer a você por quê, porque toda vez que você pega o talão de cheque e encontra 20 mil, 30 mil, 40 mil, começa a dar uma coceirinha para gastar aquele dinheiro. É muito melhor você pegar um talão de cheque e olhar que só tem 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, porque você não começa a fazer aquilo que se chama querer bancar o cavalo do cão, né? Como diziam meus avós. Ah, cavalo do cão. Cavalo do cão, entendeu? Era uma expressão antiga. Cavalo do cão, quer dizer, você tem que fazer o que não pode. É o que diz ultimamente, seu dia 30 de fevereiro, né? Que não existe na folhinha. Né? Eu gosto de guardar. Além do mais, tem uma coisa. É o único lugar que você pode guardar um dinheiro e que pode lançar mão. Olha aí, já estou fazendo comercial da caderneta de poupança, né? É o único lugar que você pode guardar dinheiro tendo um pequeno juro, tendo uma relativa correção monetária, que não equivale ao achatamento do padrão cruzeiro, mas em compensação é mais alguma coisa do que você tentar manter um saldo médio num banco para efeito de empréstimo, ou para um cheque forte, ou uma coisa qualquer dessas. Você precisa, hoje em dia, usar um pouco do antigo, porque os antigos, em geral, tinham um quê de real nas ações, mas pensar também em termos atuais, ou termos atualizados, quer dizer, em termos financeiros atualizados. Quer dizer, você guarda um pouco, você guarda um pouco. No fim, você já viu, a galinha não come um quilo de milho numa hora, em meia hora, mas ela no fim do mês come 2, 3 quilos de milho. Por quê? É aquela história, de grão em grão a galinha enche o papo. Então a gente tem que ir. Toda vez que você começa uma caminhada, por grande que seja a caminhada, qual é a primeira coisa que você faz? É dar o primeiro passo. Então, você jamais pode começar uma grande caminhada ou uma pequena caminhada sem ter o primeiro passo. O primeiro passo é primordial. Sem o primeiro, não há o segundo, né? Porque não há segundo sem haver primeiro, né? Olha como é aquele que você vê. Eu gosto. Eu tenho um amigo que desistiu. Agora, não quero dizer com isso que eu seja miserável, não. Às vezes eu faço uma besteira. Eu sei, você não é. Eu sei demais. Às vezes eu dou uma de rico, como o francês chama, milionaire de dimanche. Enterra os pés na sexta-feira, gasto 4, 5 no conto no hotel. E sim, no quarto, entendeu? Dou uma de rico. E minha mulher fica constrangida. Eu tenho um amigo já. Aí eu não entendo. Eu não consigo entender. Ah, não, porque eu não sei como é. Eu tenho um amigo que a mania dele, o negócio dele era tudo, era se eu comprar tudo à vista. Por dois motivos ele desistiu. Em primeiro lugar, porque ele chegou e começava a juntar o dinheiro para comprar um determinado objeto, vamos dizer, uma geladeira. Ele queria trocar o refrigerador. O dinheiro achatava. Quando ele conseguia juntar uma parte, ia lá e já estava machucado 30%, 40%. É, não compensa. Então a troca ia juntar. Isso foi uma das razões. A outra. É que um dia que ele quis comprar fiado, ele não tinha crédito, né? Não tinha crédito. Onde ele comprou fiado? Em canto nenhum. Pronto. Ao contrário, comigo, quando ele comprou Merba, Primavera, Dom Juan, Marconi, Financeira, Fico, de crédito, crédito, Itaú, crédito, e lá vai. Pronto, o camarada me dá o que eu quero na hora. Dá. Eu digo, olha, se o senhor tem crédito... Manda levar em casa. Se o senhor tem crédito, se comprar fiado. Manda levar em comprar, casa, não tenha dúvida. Pois bem, a mania dele era essa. Ele passou, ele construiu uma casa boa. Essa aí ele construiu com... Porque ele era funcionário público, construiu com empréstimo do IPA. Aí tá certo. Pagando agora, atualmente é uma besteira, acho que ele já acabou de pagar. Mas ele não chegou a botar a sala de frente, a sala de visita, vamos dizer, atual agora, mas sala de estar, né? Levou uns 3 anos para comprar esse imóvel para fazer. Porque se eu queria fazer a lista dele, não é? Quando você tivesse junto, se ele tivesse pago aquele negócio todinho, em prestações, naquela época, de 500 cruzeiros, 300 cruzeiros. Eu gosto muito, anos. Sabe? Levou 3 anos. Eu não isso sei. É o pior, não. Quando ele contou, fez tudinho, veio a cheia. Aí ele teve uma despesa maior do mundo. Não foi o médico, não foi para o médico, não foi o psiquiatra? Foi não. Foi não. Ele teve, foi que descolou, foi tudo, o móvel todinho, foi uma desgraça dourada. Aí, agora eu tenho móveis antigos. Pra eu tenho móveis antigos. Peguei meio metro de cheia dentro de casa. Quando acabou. A história estava na época de eu me mudar para apartamento. Chamei um camarada, mandei ele vernizar, passou um bombril e tal, depois ele vernizou, estão todinhos lá. Cama de jacarandá, cômoda de jacarandá e todos os móveis. Móveis tipo cômoda, do teto, pomada, né? Quer dizer, se aquele negócio tivesse desmanchado, tivesse descolado, eu teria uma dor tremenda, porque eu vi aqueles mármores italianos todinhos caírem e se transformarem em pequenos fragmentos, né? Mas o antigo não acontece. Mas isso. Esse aí, apesar a de ser cheia, antigo, é a prova de água. Moderno. É. Mas esse eu, Luciano, tá show, voltando a essa história de comprar e não comprar, eu tenho... Você está saindo do assunto da cidadania. Bom, mas eu gosto muito de dinheiro. Bom, mas eu tenho a impressão que o assunto não é tão importante assim, desde que existem outros itens que dizem respeito ao que nós estamos fazendo, essa divergência, né? Tem uma parte aí de dinheiro, vida, finanças, tudo isso. Você vê o seguinte, eu não sei se é porque eu tenho sangue de navegador nas veias, porque o meu tetra avô foi comandante de navio negreiro. Quando a Inglaterra baniu dos mares, os faziam pirataria negra, digamos, ele viu que ia perder a cabeça, ia ser pendurado no velame, então ele aportou em Recife e aqui começou a minha família. Quer dizer, gente muito boa, né? Comandante de navio negreiro, né? Veja o que podia ter saído. Daí vem Pimentel. Então eles começaram a negociar aqui na Ponte da Boa Vista, que naquela época, né, antes de Dom Pedro, era uma ponte de madeira. Lá um dia veio uma cheia e levou tudo. E depois dessa história, não sei como eles já começaram a vida. Mas português, com certeza vivo, trabalhador, né, e o negócio foi para frente. Bom, o fato é que hoje existo. Porque eu me sinto, né? Eu me pego e me encontro, então eu existo. Se eu existir, eu tive origem. Boa ou má, eu tive origem. Mas eu, como eu dizia, não sei se é porque eu tenho esse sangue meio marinheiro assim, eu não gosto nem tanto o mar, nem tanto a terra. Eu prefiro navegar vendo a costa, porque aí eu vou tendo os pontos de referência, né? Fazendo as minhas visadas e levando o barco ao destino. Né? Eu, por exemplo, eu quero comprar um carro. Muito bem. Eu tenho sempre, graças a Deus, digamos, um cheque forte, que eu posso lançar a mão de 20, ou 30, ou 40, ou 50 mil cruzeiros. Então eu chego na agência e digo, olha, eu quero esse carro aqui. Quanto é que o senhor quer dar? Bom, vou lhe dar 20 mil cruzeiros, como eu fiz com esse último carro, que eu estou com ele. 20 mil cruzeiros, tá certo. Aí vendo outro, por 20, ou 30, ou 40, preço do dia, né? É o tempo que o outro carro chega. Eu cubro os 10 ou 20 ou 30 que dei, certo? Pego os outros 20 ou 30 e entrego também ao camarada. Se eu tenho algum dinheiro, sem precisar sacar em descoberto, ou seja, com cheque forte, eu dou mais 20 ou 30 mil. E fico devendo mais 20 ou 30 ou 40 para pagar em 10 vezes. Então eu vou pagar o quê? Eu vou pagar 6 mil. Eu dou um balanço. Bom, meu orçamento cabe. Um compromisso de 6 mil, bom, e aquele você porque acabei de pagar isso agora, eu acabei de pagar aquilo outro, entende? Deixando sempre enquanto isso eu faço, pneu de suporte, né? Agora, entrar como você entrava antigamente, que o resultado está aí. A análise do problema foi feita pelo governo e constataram o quê? Que não era possível se financiar um automóvel para 36 meses. Porque você estava 10% de um Fusca, custava 70 mil cruzeiros. Você estava 7 mil cruzeiros, estava devendo 63 para pagar em 36 meses. Então, em 63, ele ia pagar 150 mil cruzeiros. Para 36 meses, com 24 meses, saiu 4 mil e tantos cruzeiros por mês. Quer dizer, você ficava compromissado, né, com o orçamento comprometido durante 3 anos para pagar 60, 70% de juro. Então, daí a gente dizer, entender e compreender. Às vezes a gente entende, mas não compreende. A gente entender e compreender. Que quem não tem dinheiro, nós vivemos num país capitalista. E como consequência, quem não tem dinheiro paga mais caro. Paga mais caro. É o caso do Edir, que você citou agora. Que a gente agora, isso causa o quê? Isso causa problemas de família. Porque começa a faltar em casa o quê? Assistência médica. Assistência de saúde, enfim, médico, dentista, remédio, não é? Às vezes até a própria boca do indivíduo é obrigada a abrir um pouco menos, porque a panela não está cheia, está meira, está vazia, não é? Mas o camarada, por uma questão de status, para viver na sociedade de consumo, que o homem vale o que representa. Eu já fui um tempo que o homem valia o que tinha. De início o homem valia o que era, depois o homem passou a valer o que tinha. Hoje o homem está valendo o que apresenta. Então, se você é um profissional liberal, se você é um arquiteto, um dentista, um médico, um advogado, seu camarada chega no seu consultório, no seu escritório e encontra aquela beleza de ambiente, música de câmera, né? Músicazinha surtina, e ar-condicionado, entendeu? Uma atendente muito pintosa, dentro do figurino, né, do alto padrão feminino, certo? Você começa a ser respeitado. Você começa dali, daquele momento, para aquele camarada que está ali vendo, começa a ser respeitado. E já se achando com a obrigação de pagar mais dele. Exato. Não, tem que pagar porque é um consultório muito bem montado e tal. Mas olha, tem uma coisa, é caro, mas vale a pena. Às vezes aqui para nós, né? Bom, não vamos comentar, porque falar bem é bom, falar mal não compensa, né? Não, meu pai dizia que o que é bom não é caro, custa mais, né? É como o remédio que cura. O remédio que cura é um remédio barato, pode custar o preço que for. Curou, curou, então é um remédio barato. Caro é aquele que mesmo custando um ou dois cruzeiros, não vem a servir de nada. Este sim é que é um remédio caro, né? Porque você perdeu o dinheiro, teve trabalho de tomar o remédio e não surtiu o efeito, pelo menos o desejado, né? É o que é bom, não é caro, custa mais, qualquer coisa. Agora isso aí começa. E com essa história de faltar o numerário, né? Faltar o dinheiro suficiente para o status normal familiar, em vista dessa despesa, aí começa o desregramento da família. O garotão quer um toca-fita para o carro, mas o pai prometeu, mas comprou um carro novo, então não pode dar, ele vai roubar o toca-fita, porque o amigo tem um toca-fita, né? Ele já pede emprestado, se esquece de devolver, porque se ele devolver, ele fica sem a fita, né? Se ele devolver a fita que tomou emprestado, ele não vai ter fita para tocar no toca-fita do carrinho. Vai roubar, vai dele, roubar, né? Mesmo. Então vai roubar. Então, ou vai comprar de um ladrão barato. Vai comprar barato. De qualquer forma, ele está praticando um crime. Porque ele pode praticar o crime por ação, né? Direta ou por ação indireta. De qualquer forma, ao desmoronamento. Já a filha mocinha começa a achar o camarada que... Não, ela quer se apresentar bem vestida em certos meios. Né? A própria mulher do camarada. Ela acha mais fácil na rua, porque a mulher dos outros sempre é uma coisa muito desejada, ela acha muito mais fácil na rua, porque dizem que marido enganado é um jeito de muita sorte. Porque a mulher encontra televisão no posto do olho, encontra relógio de pulso no táxi que tomou para ir para casa, porque já era tarde no dia. Ganha o bicho. Entendeu? Tira bilhete, tira bicho. Bilhete de loteria não tinha, não tinha, mas era bicho. Mas bicho é danado para tirar. Quer dizer, daí se dizer que o indivíduo enganado, que dizem ser o último a saber, mas nem sempre, alguns gostam até de saber, tem uma sorte melhor que a mulher encontra tudo. Né? Encontra tudo. Encontra. Enquanto televisor, em posto de ônibus, rapaz, já pensou? Não foi. Por que isso? É porque fenece as estruturas. Né? Fenece as estruturas. Mas é possível, né? a menina quer. Ela começa a fazer o que não pode. Se tu manda a mulher para o consultório de dentista, aí o dentista diz a ela, olha, seu serviço vai custar tanto, 5 mil, 10 mil, 15 mil, sei lá, 100 mil, depende do que for feito. Então, agora a senhora diz ao seu marido que a minha maneira de trabalhar é essa, a senhora, é serviço, digamos, de 20 mil cruzeiros, ou de 30 mil cruzeiros. Ele vai mandar 10 mil cruzeiros de início, né? Quando chegar na metade, eu aviso que o serviço chegou à metade, eu vou precisar de dinheiro, porque com o dinheiro que a senhora me dá, eu compro material para outro, como inicial da senhora, eu já comprei com o dinheiro que outro, de outros que recebi, entende? Enfim, tem essa mecânica de movimentação de dinheiro, né? E, enfim, tem a despesa normal, natural. Esse serviço pode durar 2 ou 3 meses. Então, a mulher volta a primeira vez, essa senhora volta a primeira vez, volta a segunda, volta a terceira, volta a quarta. Meu marido mandou dizer que tal dia manda para o senhor, que tal, o que é que está acontecendo? O normal, o certo, seria dizer, bom, eu vou fazer o seguinte, isso é o que a gente deduz, né? Vou fazer o seguinte, a senhora diz aí que ele tem que mandar, porque eu vou ter que fazer isso, só posso fazer dentro das bases. Porque eu fiz um contrato, eu fiz um acordo, eu expus as condições, né? Eu me comprometo a fazer, eu me comprometi a fazer, e a senhora e seu marido se comprometeram a me dar esse dinheiro. Então uma coisa está em função da outra. Mas doutor, porque virou, porque mais, não sei o que, tal, cocô. No fim, como já aconteceu comigo, o senhor manda dizer. Diga, doutor Alfredo, tenha um pouco de paciência, que eu comprei um carro novo esse mês, não posso dar dinheiro do senhor. Quer dizer, o senhor compra o carro novo por quê? Porque ele tem que se apresentar com o carro novo. Mas se esquece da coisa lá, né? Quando o dentista é honesto, quando ele funciona com a cabeça, quando ele usa a cabeça certa, usa certo a cabeça, o negócio tem que funcionar certo. Mas aí começa, né? Essa senhora normalmente é uma criatura muito ajeitada, muito arrumada, muito alinhada, então ela passa a ser aquilo que se chama mulher desejável. E toda mulher desejável é um perigo em potencial, né? É um perigo em potencial. Mas eu não ligo para isso, não. Às vezes chegam a dizer, doutor, o senhor compreende, para mim meu marido se esquece e não sei o que e tal. Quer dizer, o que é isso? Será que isso é uma deixa? Vamos começar uma poesia? Eu não sei, que eu não entendo de verso, eu entendo um pouco de prosa, mas de verso eu não entendo. Então, a gente fica sem conseguir entender. Não, então, quando chega no fim do ano, ele dá refrigerador para fulano, manda boneca de 3 mil cruzeiros, 4 mil cruzeiros para a filha do seu fulano, do seu ciclano. Mas para eu tomar 200 cruzeiros para comprar uma calça comprida que vi na boutique, eu... Então a mulher vai para a boutique e começa a fazer fiado. Quando chega na hora de comprar mais roupa, ela não pagou ainda aquela. Aí nasce o problema. É o desejo. E sabe que, para o certo, é difícil a pessoa pensar, mas para o errado sempre encontra, né? Um empurrãozinho, né? E o empurrãozinho funciona a máquina da perversão, da sua vez a da quebra tá vendo daquela situação. Dos laços normais que deveriam existir, ou que devem existir entre as pessoas, né? E, enfim, é aquilo que se pode chamar de caos. Então, começa a ruir a família. A base começa a ser solapada. E daí em diante, tudo mais é possível. A mulher já fica menos tempo em casa, porque ela sente necessidade de sair mais tempo, porque a demanda está sendo grande, não é? A filha já começa a entender porque é que mamãe sai todo dia. O filho não quer se conformar porque mamãe sai, mas o negócio está bom para ele. Ele está vivendo também naquele ambiente, já deve ser na mais boa, está numa boa. Está numa boa, né? Como dizem. Então, tudo o negócio legal. Vai sendo esquecido e tudo continua a vir maravilha. Né? A televisão empurrando. É, agora hoje não sabe quem é pai, não sabe quem é filho, não sabe quem é mulher e esposa, não sabe quem. Não sabe mais nada. Infelizmente. E o pior não é isso, é que isso está num processo evolutivo, né? É um processo crescente e regressivo. E irregressivo. Não é que não hajam existido criaturas Já houve Messalina na história, já houve Cleópatra, já houve N mulheres. Cristo já perdoou Madalena. Madalena. Que não é a mulher dele, dizem, né? Enfim. A história está cheia de fatos e a vida é uma sucessão de fatos que a história já reportou, não é? Não existe, e é como Cristo, dizia, coitado, não me lembro quem, né? Nada de novo sobre a Terra. Né? Foi Newton. Nada de novo sobre a Terra. De fato, as coisas se sucedem. Mas se sucedem como? Se sucedem num crescendo que atualmente a gente fica sem saber. Né? É por isso que hoje em dia, quando o camarada casa com 20 anos, com 22, com 23, em geral é um casamento mal ajustado. Em geral é um casamento mal ajustado. E quando deixa para casar depois, começa a ter medo de casar e vai, você está atingindo a faixa dos 30 anos, quer ter coragem para casar. O camarada tem medo de casar, porque o brasileiro, o homem brasileiro, ainda tem aquele complexo de machão. E a coisa que ele mais tem medo na vida é ser enganado. O homem brasileiro é estragado pelo complexo de machão, sabe? Ah, ele tem medo de ser enganado, ele não se incomoda de ser o urso, como se diz hoje, né? É urso, ele ele não ser. Se incomoda de ser o urso, mas em compensação... Ele não quer urso em casa. Ele não quer em casa, ele não quer na casa dele. Quer dizer, para os outros está muito bom, para ele não serve. Então, o camarada precisa pensar em termos de dois pesos e duas medidas. Ele jamais pensa que a mulher do próximo deve ser igual à mulher dele. Ele acha que a dele é a tal, tem que ser a tal, porque ele é machão, né? Agora, as outras, está tudo bem, obrigado, né? Não pode, assim não dá. Mas aí vem aquela... Não é que eu seja santo. Essa reação... Eu nunca fui santo. As asas que mandaram para mim não se adaptaram. A mim também não. Ficaram de mandar outro par de asas, não me chegou até hoje esse par de asas. E agora não chega mais. Agora não chega mais. Foi extraviado completamente. Foi extraviado, deve ter perdido o endereço. Né? Deve ter perdido o endereço, infelizmente. Mas chega. Mas o bonito agora é fazer isso, né? O bonito é fazer isso e espalhar, né? O bonito é ser o urso, quando ele sair dizendo a todo mundo... Espalhar. Meu Deus. É, porque é a necessidade a maior parte, de... A maioria da humanidade... A maioria da humanidade... De afirmação. É uma maneira o sujeito se afirmar. Ele muitas vezes não é suficientemente macho, em casa, na acepção do termo. É. Então ele começa a querer na rua se afirmar o que em casa não se afirma. Nós temos um colega assim que chega, né? Já chegou várias vezes na faculdade com a moça e manda ela procurar ele lá dentro para mostrar, né, que estava atrás dele. Há pouco tempo ele estava na praia, lá em Boa Viagem, com duas. Agora eu passei, não vi, porque eu sou distraído demais. Lá eu passo, ele me chama assim, Lindo, o que é? Como vai você? Ele quer apresentar aqui esse povo. É. Depois aí eu digo, vai, prazer, coisa. Até logo, viu? Aí fui embora, não dei bola, ele fica se mordendo pelo dentro, né? Ele quer que depois, quando ele... Você não sabe, fulano, aquela que era minha secretária? É, eu não aconteceu isso com ela, não sei o que e tal. Depois ela arranjou um rapaz para casar, o rapaz me telefonou para perguntar se eu conhecia ela, se tinha vontade de casar, mas não sabia. Não, eu dei as melhores informações possíveis, não sei o quê. Esse faz questão. Eu tinha que tirar o rapaz, né? Então, assim, olha, são os tais negócios que acontecem, né? O jeito não é suficiente macho em casa, quer se afirmar na rua. O problema é somente esse. É, tomar. Agora não é macho, digamos, falando exclusivamente naquilo que se chama sexualidade. Não, não é isso. Né? Não estou falando só em sexo. É macho nas ações. Porque diziam, eu pelo menos eu acho a mulher muito mais macho do que o homem. A mulher quando quer, quer, a mulher quando não quer, não quer. Eu não faço distinção propriamente de homem e de mulher. Porque caráter é uma coisa peculiar a cada indivíduo, cada um tem o seu. É combustível. Isso é o que se chama de personalidade, entendeu? Eu não acho propriamente assim uma diferença. O que eu acho é a diferença entre as pessoas, não entre homem e entre mulher. Certo? O comportamento, sim. Porque eu ainda creio que a pessoa vale pelo que é. Não é pelo que tem, pelo que pode ter, pelo que apresenta, não. Eu respeito, sim. Eu respeito o potencial de inteligência do indivíduo. Né? Eu tenho muito medo das pessoas inteligentes. Eu tenho muito medo das pessoas inteligentes. Porque eu vejo o momento de, num diálogo, eu ser superado. Completamente. Né? Por essa pessoa inteligente. Então, é como a história da televisão. Homem de gravata, eu respeito. Homem de gravata. É. Homem de gravata, eu respeito. Sim, então, eu respeito os inteligentes. Eu respeito os inteligentes. E essa é a história que nós tínhamos para conversar sobre, sobre família. Eu acho que sobre família nós machucamos já o assunto. Do assunto. Não digo que tenhamos conversado, mas digo que nós machucamos o assunto. Né? Voltando à gestação, vocês poderiam citar assim, os elementos que contribuem para a gestação, que fazem parte da gestação? Bom, para que a gestação exista, é preciso que existam o que é. Pelo menos o espermatozoide e óvulo, né? Dois elementos básicos. O macho e a fêmea. Sim, aí para começar. Não é? Não é? Porque eu não sei se você fala na gestação apenas humana, ou na animal, ou se fala também na vegetal. Porque na vegetal também é preciso que haja o elemento macho, e o elemento fêmea, né? É o corola, o pistilo? Não, é... É o pistilo. É o gono, gona... Sim, é o gono, sim, mas já estão no pistilo e na corola. Quer dizer, se haver, por exemplo, o inseto, que é o elemento encarregado, a abelha, o mosquito, o pássaro, né? O vento, o elemento que tire o pólen de uma flor e leve a outra flor, não há, digamos, a reprodução vegetal. Como no homem, como no ser animal, né, é preciso que exista o macho e a fêmea. Sem o ovo, sem o óvulo e sem o espermatozoide. Aí diria, mas então, na inseminação artificial, mas há o macho. Mas tem que haver. Qual foi extraído, né? Quanto à inseminação artificial, não, você tem que ter o elemento receptador, não é? O elemento que permite, não digo bem receptador, porque quem recebe é o ovo, é o óvulo para se transformar em ovo. Mas é preciso que exista o útero, então é o meio ambiente propício, com as características, né? Com ausência de acidez ou pouca acidez, para não destruir o espermatozoide. Fatores outros que eu propriamente não posso assim enumerar, porque foge inteiramente daquilo que eu estou acostumado a ver. Porque, inclusive, eu sempre fui um camarada que olhei essa questão de gestação como uma coisa normal e natural. Por um fato muito simples. Eu nasci de uma mulher e de um homem. Se não tivesse havido meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui. Então, como meus filhos nasceram de mim e de minha mulher. Então eu acho uma coisa normal, natural, funcional. Tudo que é humano, tudo que é fisiológico é normal. Até a chocada elétrica. Ovo, galho e a galinha tem que haver, né? É, bom, mas aí é o seguinte, aí você pode criar um ambiente propício para que o óvulo, que todo mundo chama de ovo, reproduza. Né? É, claro, embora o ovo de granja não seja galado. O ovo de granja é o ovo para durar mais. Que o elemento masculino não entrou. Não entrou. Não é? Ele é de fato, um óvulo, jamais um ovo. O ovo é da galinha. Mas aí você pode deitar ele na galinha, o óvulo foi fecundado. Você pode deitar, pode botar na jogadeira e fazer tudo que não reproduz. Não reproduz porque faltou o elemento. Mas não, gestação. Então, daí eu respondendo a sua pergunta, eu dizer que para que a gestação exista, para que a fecundação exista, é preciso dois elementos básicos. O elemento macho e o fêmea. E o elemento fêmea e o macho. Sem que não pode. Agora, para a evolução dessa gestação, é que precisa o meio ambiente ideal. No caso do ovo, nos ovíparos, por exemplo, é necessário que haja aquela temperatura. Por isso que a galinha, o crocodilo, a fêmea do jacaré, que na brincadeira se chama de jacaroa, né? fique ali chocando os ovos, para que aquela temperatura razoavelmente estável, né, seja capaz. Já, por exemplo, a tartaruga enterra os ovos, porque o calor da areia faz com que os ovos continuem, os óvulos sofram ou sejam passíveis daquela evolução até que seja rompida a casca e o ser vivo venha à luz do dia. Na mulher, já há necessidade do útero. Com os elementos, porque o ovo, o óvulo, ele traz a gema e a clara. Um é elemento de reprodução, o outro é elemento só nutriente. Nutriente. Né? Um é só elemento nutriente. Então, na mulher, no mamífero, no animal mamífero, já é diferente, porque o elemento nutriente de início é o corpo da mãe, né? Da gestante, né? É o corpo da gestante, fornecendo sais minerais, fornecendo hormônios, da placenta, né? Placenta que entra. A placenta é exatamente aquela membrana que envolve, mas a placenta é também alimentada e formada pelo ser materno. E você sabe que o animal come aquela placenta todinha, né? O animal come, normalmente come. Ela lambeu todinho, ficou limpinho. E aquilo vai servir para aumentar o leite, a receita. Vai, sim, perfeitamente. É um elemento. Eu não sabia que era para isso, mas o veterinário disse. É. Ela lambe, vai ser oito cachorrinhos. Ela lambe todinho. Lambe todos. Tudinho. Deixa limpo, zero. A higienização também, né? Porque aquilo evita que dê formiga. Mas ao mesmo tempo vai servir para aumentar. E vai servir também. A capacidade de alimentamento. Um alimento coadjuvante, um alimento auxiliar. Né? Um alimento auxiliar. Os mamíferos. E hoje em dia, continuando isso, estão acabando com o mito das dores do parto. O parto não dói, né? Um processo fisiológico. A Cirana, quando acabava de dar a luz, montava no cavalo e põe o filho nas costas. A Índia, enquanto o marido ficava chocando, ela ia à beira do mar, do Oceano Atlântico, Aimoré, o Tupinambá, o Tupiniquim, o Guarani, ia à beira do mar, dava banho no filho, voltava para a cabana, entrava nos trabalhos normais de preparar comidas para os convidados em função do nascimento da criança, né? Daquele novo evento. E o marido ficava na rede chocando. Chocando. O marido é que estava cansado, o marido de fazer o menino. Chocando e recebendo as visitas, e os cumprimentos, e os parabéns. Mas dizem que é o seguinte, isso aí surgiu da necessidade que a mulher tinha de se valorizar perante o homem, né? Sofrendo, naquele tempo que a mulher era machucada, então ela tinha aquelas dores, coitada, gritava, aquele negócio todinho. Eu passava e ouvia, né? Aí dizia, não, coitada, eu fiz isso e ela está agora sofrendo, coisa. Então tinha pena e valorizava. Então a avó disse a mãe disse a filha, e hoje em dia essa confusão todinha. Mesma coisa se... se a pessoa começar a infundir numa criança, de que fazer qualquer necessidade fisiológica dói, ela amanhã vai para o esse convite daqui. Agora que está virando, estou vendo esse fato sem dor, está saindo com a facilidade maior do mundo, desde que se faça aquele exercício, que a mulher agora modificou completamente o modo de viver. Modificou porque a mulher antigamente era uma mulher que trabalha. Eu nunca vi. Minha gatinha, tem uma gatinha em casa que eu acordei um dia, ela tinha tido três gatos ou quatro, não sei quanto, e tinha um atravessado, como chama atravessado. Ele veio de nave, nem segundo. Perna de dor. Ela estava lá deitada, estava gemendo, não estava vendo nada, que ela podia estar miando, né? Como um cachorro podia. Às vezes dão um miadinho longe, mas dão. Mas o cachorro eu nunca vi também, miando, latindo. Não, eu nunca vi. Eu também não sou grande criador, não, nada disso. Mas eu fiz um parto da gata, né? Virei direitinho, puxei, aqui saiu tudinho. Voltei no consultório cedo, eu digo, ela é capaz de estar doente com febre, e eu digo, vou tomar providência. A gata da terra, vagabundo. Mas a bicha estava bem danada, rapaz. Quer dizer que não há. O que faz essa confusão, menino, é também essa agora, essa história de tendência de 99% dos partos. Porque se a gente cesariana. Se a gente seguir a Bíblia. Não tem mais não, agora é tudo cesariana. Se a gente seguir a Bíblia. Agora vem no pobre cidade, olhando, 1% de cesariana. Olhando a Bíblia, está lá escrito: crescei e multiplicai. Então a multiplicação é feita como? Mas ela me disse, para ele, uma mulher, como elemento básico, admitamos até. Porque a mulher é fecunda, a mulher permite o crescimento do feto e dá a luz, enfim. Então o processo feminino é um processo bem mais merecedor de palmas, talvez, do que o próprio homem, né? Porque o homem entra como pilar concreto, né? Eu não acho que não, ele é um bocado de coisa. É pilar dentro. O homem entra com um bocado de coisa. Entra, tá, mas o papel da mulher, quebrada. O papel da mulher é bem mais importante. Né? O papel da mulher eu acho bem mais importante. É uma questão. O papel da mulher, não é continuar o negócio que foi feito lá, tá doido. E continua sem querer. Eu terminei muitas vezes. Eu terminei de um tem que querer. Eu terminei me esquecendo que eu ia concluir. Não vai esquecer nada. Eu me esqueci que ia concluir. O homem é que tem que fazer uma força danada, tá doido. A mulher é um receptáculo. É. Sem ter aquele. Mas é o criatório, né? Mas aquilo é automático. Agora, aquilo é automático, aquilo ela recebeu aquele dom e acabou. A mulher saía, a mulher apanhava água, a mulher tecia, a mulher carregava peso, ajudava a armar a choça, né, a cabana, enfim. Ela fazia N coisas em casa. Hoje a mulher não é que não trabalhe, ela trabalha. Trabalha e muitas até que trabalham demais. Porque aquela casta que se chamava empregada doméstica é uma casta em extinção. Então não há mais empregadas. Elas só vêm para casa da gente para procurar saber uma coisa, quanto a gente vai pagar e a folga. Quais são os dias de folga. Porque a comida, ela já vai tendo certeza que tem boa. Porque se não tiver, vai embora. E no fim, ainda vai embora dizendo que comia pouco e você guardava as coisas. Porque comer é uma coisa, estragar é outra. Não é? Fulana, como mais isso, como mais aquilo, como mais aquilo. Resultado, ficam de um jeito, às vezes, que não tem mais condições de trabalhar. Quando você olha para ela, está assim. Empapada. Empada, como se diz na gíria, né? Não tem mais condições. A roupa não cabe mais, aí começa a solicitar o vestido da mulher, da filha, não sei o quê, porque a roupa não cabe. Pesadona, né? Pesadona é aquele pedaço de uma posta de carne com dois olhos, né? Tem que ter coragem mais de se bulir, né? Mas, como lhe dizia, como comentava, a mulher mudou os hábitos. Então, mudou os hábitos como? Andando de sapato salto alto, deve ter mudado a arrumação do físico, né? Usando talvez, sei lá, roupas apertadas, né? Cinta, sutiã, né? Andando menos, né? Fazendo outros trabalhos, admitamos, mais leves, porque criou-se um mito. Sedentária, o sexo forte é o homem, não é? O sexo forte é a mulher. Mulher aguenta o diabo e no fim é a mesma mulher. Mulher aguenta o que pouca gente aguenta, pouco homem aguenta. Essa que é a realidade. Então essa história de dizer que o homem é sexo forte, eu tenho minhas dúvidas. Para mim, ainda é um caso para muita discussão. Eu não aceito muito essa história. Eu acho que minha mulher é bem mais forte do que eu. É, também. Não é? Pelo menos a minha mulher é bem mais forte do que eu. Não é brincadeira. A criatura dá à luz, dois dias depois está em casa carregando menino e cuidando da casa. E lavando roupa. Porque já pensou? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Já pensou se o homem desse a luz? Não tinha empregado. Você já pensou se o homem desse a luz? Começa que ele, com 3 meses de gravidez, ele não andava mais. Porque as articulações femininas, elas têm uma folga. Por isso a mulher, quando anda, ela rebola. E o homem não, o homem é rijo. O homem, quando rebola, é coluna do meio. Está ameaçado. Está ameaçado porque já é. Já tem as ferramentas. Já tem as ferramentas, né? Então o que acontece? A mulher, os ossos se acomodam, a bacia se torna mais ampla para o desenvolvimento do ventre. Mas se o homem. O homem é rijo. As articulações do homem são articulações rijas. Se ele engravidasse com 3 meses, ele não andava mais. Mas ela já veio com a ajuda da natureza para isso, né? Adaptada. Mas acontece que talvez as modificações da vida, talvez as nuances que a vida da mulher sofreu nos últimos tempos, tenha tirado aquelas condições de mulher mãe. Né? A evolução da espécie. Você vê o seguinte. Você vê o seguinte. Eu só conheço na história um camarada que foi alimentado, era filho de uma prostituta, e que foi alimentado na Itália, em Florença, parece, por uma porca. Foi aquele conquistador do território dos Incas. Pizarro? Pizarro, Vicente Pizarro. Vicente Pizarro. Né? Diziam que ele era filho de uma prostituta e que foi alimentado com leite de porca. Leite de porca. Deve ser um leite. Entendeu? Inclusive, eu tenho uma pequena biblioteca sobre a. Não, essa. Biblioteca não, tem alguns detalhes. Não sabia, não. Sobre história antiga. E Rômulo Gemo. Rômulo Gemo foi uma loba. Uma loba, né? Mas você vê o quê? A mulher sempre amamentou. Ultimamente a mulher não tem mais leite. Por que não tem mais leite? Será que está usando as mamas para outras finalidades? Também não, também é um exercício. É. Será que o exercício. Sutiãs e exercícios, ginásticas. Sei, mas o fato é que está acontecendo. Porque eu me pergunto e lhe pergunto, existe leite em pó, leite condensado, não sei o quê, há mais de 50, 60 anos? Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que é do século XX essa história. Né? Quando, embora antigamente quando se usasse leite de jumenta. Ama de leite, mas era exceção. Ama de leite. Mas era exceção, né? não era a regra. Eu creio que não era uma coisa tão comum. A prova é que existia ama de leite. Onde é que você arranja uma ama de leite hoje? Elas também não têm leite? Elas também não têm leite? No entanto, é melhor. Está havendo uma mutação. Está havendo uma mutação. Mutação, não é evolução. Mutação por falta de uso, falta de emprego, falta de necessidade. Essa mutação será uma mutação evolutiva? Será uma evolução ou será uma involução? Involução. Mas causada pela evolução da espécie. Né? Antigamente a mulher dava luz tranquilamente. Né? Existem coisas que a gente não entende. Por exemplo, na literatura indígena, você não conhece, divagando um pouco, você não conhece uma história sequer. Você conhece Índia, que morreu de amor. Você conhece Índia, que morreu de amor. Você conhece índio que morreu guerreando pela amada. Você conhece índio que morreu em luta de tribos. Você conhece índio que foi morto porque o outro queria tomar a chefia da tribo, queria virar o pajé, etc, etc. Mas você não conhece na história um índio que tenha morrido afogado ou um índio que tenha morrido queimado. No entanto, a água sempre afogou e o fogo sempre queimou. Por quê? Porque o modo de vida do índio, o modo de vivendo do índio era um troço completamente diferente. Em 400 anos ou 500 anos, o negócio está aí para quem quiser ver. O índio pegando moléstias venéreas, pegando gripe, pegando sarampo, catapora e etc. Tinha 2 milhões de índios, hoje tem o quê? Tem 200 mil, 300 mil, enquanto 450 anos. 480 anos. Em lugar de aumentar, acho novo e novo a explosão demográfica para ele. Não. Mas porque mudou, modificou os hábitos. Você vê o. Mas a evolução provocando você evolução. Vê o índio boliviano. Foi altamente dizimado, porque febre. A febre é qualquer doença. Febre era tuberculose, febre era malária, febre era infecção intestinal. Morreu de febre. Morreu de febre. Quase toda a história de tribos do Alto Amazonas. Aquela zona ali da do Orinoco, os afluentes da margem esquerda, lá para cima, para a nascente do Amazonas, você sempre encontra, sempre a notícia reporta, morreu de febre, morreu de febre, morreu de febre. Agora são N febres provenientes de N doenças, mas que dão febre. É um elemento de defesa. Sim, né? Tanto de morrer tem que ter febre. Elemento de defesa, todo processo infeccioso, promove febre. Mais um assunto que eu estava conversando era gestação. Gestação. Né? De forma que a única índia que mais ou menos a história até recente reporta que morreu de parto foi da Iquiri. De Acuí. De Acuí. De Acuí, né? De Calusco. Da Iquiri, não. Da Iquiri é um com abacaxi e gelo. é de Acuí. É uma grande pedida. Que casou com aquele sertanejo. Né? Mas antes disso, não sei, talvez os mais entendidos, os que penetraram por esse Brasil afora aí, as missões salesianas e outras, talvez tenham relatado os casos de mulheres, que, índias, que morreram de parto, mas eu tenho a impressão que